pensando bem, vocês se merecem. Mas a nossa história não vai acabar bem. Mas aqui se faz, aqui se paga. Ela foi influenciada por causa de uma amiga, de uma amiga. E já agora eu vou ligar pra ela, dar a notícia que ela tanto espera. Ela tá livre como um passarinho. Só que vai comer a gonja até de manhã, canta aí, vai! Baby, alô. Oi, nego. E tudo bem contigo? Tudo bem? Só liguei pra perguntar se foi divertido. Divertido? Me trair. Eu nunca te traí. Cala a boca, pois estava aqui quando ele sim me falou da lingerie que eu comprei pra ti. Tanto que eu te dei e te confiei, mas onde que eu errei? Sua ingrata. Vai, maestro! Bora, perigoso! Vem, papai! Sucesso, Devinho! Pra cima! Bora, neguinho, meu irmão! Homem de cuida das almas! Aí o comandante, papai, tem que respeitar, viu? Simbora! Pensando bem, você se merece, mas a nossa história não vai acabar bem. Aqui se faz, aqui se paga. Ela foi influenciada por causa de uma amiga, de uma amiga. E já agora eu vou ligar pra ela, dar a notícia que ela tanto espera. Que ela tá livre como um passarinho para poder ficar com... Canta aí! Baby, alô. Oi, nego. Tudo bem contigo? Tudo bem. Só liguei pra perguntar se foi divertido trair. Eu nunca te traí. Cala a boca, pois estava aqui quando ele sim me falou da lingerie. Chega, paredão, estourou, papai. E te convidei, mas onde que eu errei? Sua ingrata. Uma culpa é minha. Bora, arrasta. Escute, escute, escute agora. Gostar você. Solta a voz aí, vai! Não dá mais. Era uma briga em cima da outra. Ô moça, não dá mais. Era uma briga em cima da outra. Vambora, sai com suas amigas pra lá. Cuidado pra ela não te dar pedido e vir aqui me dar. Sai com suas amigas pra lá. Respeitar o Diogo Cunha, meu papai. Esse é o homem. Cadê seu copo, Diogo? Cadê seu copo? Vambora. Amar, amei, gostar, gostei. Agora eu não quero nem de graça. Terminou um relacionamento recente?